Não dá para se safar dizendo, se você tentar me impedir de insultar homossexuais, estará violando minha liberdade de preconceito. Mas dá para se safar dizendo, isso viola minha liberdade de religião. Qual é a diferença, pensando bem? A religião, mais uma vez, supera tudo. Encerro o capítulo com um estudo de caso especial, que escancara de forma iluminadora o respeito exagerado da sociedade pela religião, acima de todo o respeito humano comum. O caso pegou fogo em fevereiro de 2006, um episódio ridículo, que oscilou loucamente entre os extremos da comédia e da tragédia. Em setembro do ano anterior, o jornal dinamarquês Jyllands Posten publicou 12 caricaturas do profeta Maomé. Ao longo dos 3 meses seguintes, a indignação foi sendo cuidadosa e sistematicamente alimentada no mundo islâmico por um pequeno grupo de muçulmanos que moram na Dinamarca, liderado por 2 imãs que haviam recebido guarida ali. 12 No fim de 2005, esses exilados malévolos viajaram da Dinamarca para o Egito carregando consigo um dossiê, que foi copiado e circulou em todo o mundo islâmico, incluindo, decisivamente, a Indonésia. O dossiê continha falsidades sobre supostos maus tratos sofridos por muçulmanos na Dinamarca, e a mentira tendenciosa de que o Jyllands Posten era um jornal estatal. Também continha as 12 caricaturas, as quais os imãs haviam acrescentado, de forma crucial, mais 3, cuja origem era misteriosa, mas que certamente não tinha nenhuma ligação com a Dinamarca. Ao contrário das 12 originais, essas 3 novas caricaturas eram genuinamente ofensivas ou teriam sido se tivessem, como alegaram os zelosos propagandistas, retratado Maomé. Uma das 3 novas imagens, particularmente negativa, não era nenhum desenho, e sim a reprodução por fax de uma foto de um homem barbado usando um nariz de porco falso, preso por um elástico. Depois foi revelado que era uma foto da Associated Press de um francês que participava de um concurso de imitação de porcos numa feira rural da França. 13 A foto não tinha a menor conexão com o profeta Maomé, nem com o Islã, nem com a Dinamarca. Mas os ativistas muçulmanos, em sua missão agitadora ao Cairo, insinuaram as 3 conexões com resultados previsíveis. A mágoa e a ofensa cuidadosamente cultivadas explodiram 5 meses depois da publicação original das 12 caricaturas. Manifestantes no Paquistão e na Indonésia queimaram bandeiras dinamarquesas. Onde será que eles foram arrumá-las? Exigências histéricas foram feitas para que o governo da Dinamarca pedisse desculpas. Desculpas pelo quê? Eles não desenharam as caricaturas, nem as publicaram. Os dinamarqueses só vivem num país com liberdade de imprensa, uma coisa que muitos países islâmicos podem ter dificuldade de entender. Jornais na Noruega, na Alemanha, na França e até nos Estados Unidos, mas, notavelmente, não na Grã-Bretanha, republicaram as caricaturas num gesto de solidariedade ao Jyllands Posten, o que pôs mais lenha na fogueira. Embaixadas e consulados foram depredados, produtos dinamarqueses foram boicotados, cidadãos dinamarqueses e até ocidentais em geral foram fisicamente ameaçados, e igrejas católicas no Paquistão, sem nenhum tipo de ligação com dinamarqueses ou europeus, foram incendiadas. 9 pessoas morreram quando manifestantes líbios atacaram e incendiaram o consulado italiano em Benghazi. Como escreveu Germain Grier, o que essa gente gosta mesmo, e faz melhor, é de pandemônio. 14 Uma recompensa de US$ 1 milhão pela cabeça do cartunista dinamarquês foi estabelecida por um imã paquistanês que aparentemente não sabia que eram 12 cartunistas dinamarqueses diferentes, e que de certo não sabia que as 3 imagens mais ofensivas jamais tinham sido publicadas na Dinamarca e Aliás, de onde ia vir aquele milhão? Na Nigéria, manifestantes muçulmanos que protestavam contra as caricaturas dinamarquesas queimaram várias igrejas católicas, e usaram machados para atacar e matar cristãos nigerianos negros nas ruas. Um cristão foi enfiado dentro de um pneu, encharcado de gasolina e incendiado. Na Grã-Bretanha, manifestantes foram fotografados segurando faixas com os dizeres "matem quem insulta o Islã", "assassinem quem ridiculariza o Islã", "Europa, você vai pagar, a demolição está a caminho" e "decapitem aqueles que insultam o Islã". Felizmente, nossos líderes políticos estavam a postos para nos lembrar que o Islã é uma religião de paz e compaixão. Nos desdobramentos que se seguiram a isso tudo, o jornalista Andrew Mueller entrevistou o principal muçulmano moderado da Grã-Bretanha, Siripal Sakrani, 15. Ele pode ser moderado pelos padrões islâmicos atuais, mas, segundo o relato de Andrew Mueller, ele ainda faz jus à declaração que deu quando Salman Rushdie foi condenado à morte por ter escrito um romance. "Talvez a morte seja fácil demais para ele", uma declaração que estabelece um contraste ignominioso com seu corajoso antecessor, o muçulmano mais influente da Grã-Bretanha, o falecido doutor Zaki Badawi, que ofereceu refúgio em sua própria casa a Salman Rushdie. Sakrani disse a Mueller quanto estava preocupado com as caricaturas dinamarquesas. Mueller também estava preocupado, mas por um motivo diferente: "temo que a reação ridícula, desproporcional, a alguns desenhos sem graça de um jornal escandinavo obscuro confirme que o Islã e o Ocidente são fundamentalmente reconciliáveis". Sakrani, por sua vez, elogiou os jornais britânicos por não terem reproduzido as caricaturas, e Mueller respondeu ecoando as suspeitas da maior parte do país, de que a contenção dos jornais britânicos deveu-se menos à sensibilidade em relação ao descontentamento muçulmano e mais ao desejo de não ter suas janelas depredadas. Sakrani explicou que a pessoa do profeta, que a paz esteja com ele, é profundamente reverenciada no mundo muçulmano, com um amor e uma afeição que palavras não conseguem explicar. Vai além de seus pais, dos entes queridos, dos filhos. Isso faz parte da fé. Também há um ensinamento islâmico de que não se retrata o profeta. Isso pressupõe, como observou Mueller, que os valores do Islã têm um trunfo sobre todos os outros, coisa que todo seguidor do Islã pressupõe, do mesmo modo como todo seguidor de toda religião acredita que o seu é o único caminho, a verdade e a luz. Se as pessoas querem amar um religioso do século VII mais que as suas próprias famílias, problema delas, mas ninguém é obrigado a levar isso a sério. Exceto o que, se você não levar isso a sério e não lhe destinar o respeito adequado, sofrerá ameaças físicas, numa escala que nenhuma outra religião aspirou desde a Idade Média. Não dá para não se perguntar por que esse tipo de violência é necessário, considerando que, como observa Mueller, se vocês, palhaços, tiverem alguma razão, os cartunistas vão mesmo para o inferno, não basta? Enquanto isso, se vocês quiserem ficar mesmo abalados com afrontas a muçulmanos, leiam os relatórios da Anistia Internacional sobre a Síria e a Arábia Saudita. Muita gente já ressaltou o contraste entre a mágoa histérica professada pelos muçulmanos e a prontidão com que a imprensa árabe publica charges antijudaicas estereotipadas. Numa manifestação no Paquistão contra as caricaturas dinamarquesas, uma mulher de burca negra foi fotografada carregando um cartaz que dizia "Deus abençoe Hitler". Em resposta a todo esse pandemônio, os jornais condenaram a violência e fizeram um pouco de barulho em defesa da liberdade de expressão. Mas ao mesmo tempo manifestaram respeito e solidariedade pela ofensa e pela mágoa profunda sofridas pelos muçulmanos. A mágoa e o sofrimento consistiam, lembre-se, não na imposição de qualquer violência ou dor real a uma pessoa, nada mais que alguns traços de tinta impressa num jornal sobre o qual ninguém jamais teria ouvido falar fora da Dinamarca se não fosse por uma campanha deliberada de incitação à desordem. Não sou a favor de ofender nem magoar ninguém sem motivo. Mas fico intrigado e espantado com o privilégio desproporcional da religião em nossas sociedades ditas laicas. Todos os políticos têm de se acostumar às caricaturas desrespeitosas de seu rosto, e ninguém faz atos públicos em sua defesa. O que a religião tem de tão especial para que asseguremos a ela um respeito tão privilegiado e singular? Como disse H. L. Mencken, devemos respeitar a religião do outro, mas só no mesmo sentido e na mesma proporção com que respeitamos sua teoria de que sua mulher é linda e que seus filhos são inteligentes. É sob a luz da pressuposição de respeito pela religião sem paralelos que faço meu aviso sobre este livro. Não farei ofensas gratuitas, mas tampouco usarei luvas de pelica para tratar da religião com mais delicadeza do que trataria qualquer outra coisa. 2. A hipótese de que Deus existe. A religião de uma era é o entretenimento literário da seguinte: Ralph Waldo Emerson. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção, ciumento, e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Aqueles que são acostumados desde a infância ao jeitão dele podem ficar desensibilizados com o terror que sentem. Um naif dotado da perspectiva da inocência tem uma percepção mais clara. Randolph, filho de Winston Churchill, conseguiu não sei como permanecer ignorante em relação às escrituras até que Evelyn Waugh e um irmão soldado, na vã tentativa de manter Churchill quieto quando eles estavam no mesmo destacamento, apostaram que ele não seria capaz de ler a Bíblia inteira em 15 dias. Infelizmente isso não surtiu o efeito que esperávamos. Ele nunca tinha lido nada dela e está horrivelmente entusiasmado, fica lendo citações em voz alta, garanto que vocês não sabiam que isso veio da Bíblia, ou então fica se remexendo e dando risada, meu Deus, Deus não é um merda, 16 Thomas Jefferson mais informado tinha opinião parecida, descrevendo o Deus de Moisés como um ser de caráter terrível, cruel, vingativo, caprichoso e injusto. É injusto atacar um alvo tão fácil. A hipótese de que Deus existe não deve ser sustentada ou ser derrubada com base em sua instância mais desagradável, Javé, nem em seu oposto, o insípido rosto cristão do Jesus gentil, manso e suave. Para ser justo, essa persona efeminada deve-se mais a seus referência ao hino Gently Jesus Me Ecrand Milde, do metodista do século XVIII Charles Wesley. N.T. Seguidores vitorianos que é o próprio Jesus. Será que alguma coisa pode ser mais açucarada e enjoativa que o todas as crianças cristãs devem ser calmas, obedientes, boas como ele, de C.F. Alexander? Não estou atacando as qualidades específicas de Javé, ou Jesus, ou Alá, ou de nenhum outro deus em particular como Baal, Zeus ou Otan. Definirei a hipótese de que Deus existe de modo mais defensável: existe uma inteligência sobre-humana e sobrenatural que projetou e criou deliberadamente o universo e tudo que há nele, incluindo nós. Este livro vai pregar outra visão, qualquer inteligência criativa, de complexidade suficiente para projetar qualquer coisa, só existe como produto final de um processo extenso de evolução gradativa. Inteligências criativas, por terem evoluído, necessariamente chegam mais tarde ao universo e, portanto, não podem ser responsáveis por projetá-lo. Deus, no sentido da definição, é um delírio, e, como os capítulos posteriores mostrarão, um delírio pernicioso. Não é de surpreender, já que ela se baseia mais em tradições locais de revelações específicas do que em provas, que a hipótese de que Deus existe apareça em várias versões. Os historiadores da religião reconhecem uma progressão de animismos tribais primitivos, passando por politeísmos como os dos gregos, romanos e nórdicos, até os monoteísmos, corno judaísmo e seus derivados, o cristianismo e o islã. Politeísmo não está claro porque a passagem do politeísmo para o monoteísmo deva ser encarada como um aperfeiçoamento progressivo evidente. Mas ela é amplamente aceita como tal uma pressuposição que provocou Ibn Wahhak, autor de Al-Imanati al-Muslim, porque não sou muçulmano, a conjecturar sagazmente que o monoteísmo está por sua vez fadado a subtrair mais um deus e se transformar em ateísmo. A Catholic Enciclopédia coloca o politeísmo e o ateísmo no mesmo nível de desimportância. O ateísmo dogmático formal é uma autonegação e nunca obteve de facto a aprovação racional de um número considerável de homens. Assim como o politeísmo, Christian children ali must be milde, obediente, good as a. NT, por mais facilmente que se apodere da imaginação popular, jamais satisfará a mente de um filósofo. 17. O chauvinismo monoteísta estava até bem recentemente encravado na lei de entidades beneficentes tanto da Inglaterra quanto da Escócia, a qual discriminava religiões politeístas para garantir o status de isenção de impostos ao mesmo tempo que facilitava a vida de entidades cujo objetivo fosse promover a religião monoteísta, liberando-as do rigoroso exame exigido, com bons motivos, das entidades beneficentes laicas. Minha ideia era convencer um integrante da respeitada comunidade hindu-britânica a se manifestar e entrar com uma ação civil para pôr à prova essa discriminação snob contra o politeísmo. Bem melhor, é claro, seria abandonar de vez a promoção da religião como base para o status de entidade beneficente. As vantagens dessa medida para a sociedade seriam enormes, especialmente nos Estados Unidos, onde as somas de dinheiro isento de impostos sugadas por igrejas, e que enchem ainda mais os bolsos dos televangelistas, atingem níveis que poderiam ser descritos sem remorsos como obscenos. Oral Roberts, que tem um nome bem adequado, disse uma vez à sua audiência que Deus o mataria se ele não lhe desse 8 milhões de dólares. É quase inacreditável, mas funcionou. Livres de impostos, Roberts continua com a corda toda, assim como a Universidade Oral Roberts de Tulsa, Oklahoma. Suas instalações, estimadas em 250 milhões de dólares, foram encomendadas pelo próprio Deus, com essas palavras: mobilize seus alunos para ouvir minha voz, para ir aonde minha luz é fraca, aonde minha voz soa pequena, e meu poder de cura não é conhecido, até nos limites mais extremos da terra. O trabalho dele superará o seu, e com isso estarei satisfeito. Pensando bem, meu litigante hindu imaginário provavelmente entraria no jogo do se não pode vencê-los, junte-se a eles. Seu politeísmo não é um politeísmo de verdade, mas um monoteísmo disfarçado. Há apenas um deus Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Destruidor, as deusas Saraswati, Lakshmi e Parvati, mulheres de Brahma, Vishnu e Shiva, Ganesh, o deus elefante, e as centenas de outros são apenas manifestações diferentes ou encarnações do mesmo deus. Os cristãos devem aprovar tal sofisma. Rios de tinta medieval, sem falar do sangue, foram gastos para explicar o mistério da Trindade, e para suprimir desvios como a heresia ariana. Ário de Alexandria, no século IV, d.C., negou que Jesus fosse consubstancial, isto é, de mesma substância ou essência com Deus. Que diabos isso queria dizer, você deve estar se perguntando. Substância? Que substância? O que exatamente se quer dizer com essência? Muito pouco parece a única resposta razoável. Mesmo assim, a controvérsia dividiu a cristandade ao meio por um século, e o imperador Constantino ordenou que todos os exemplares do livro diário fossem queimados. Dividir a cristandade brigando por minúcias é o que a teologia sempre faz. Temos um Deus em três partes, ou serão três deuses em um? A Católica Enciclopédia esclarece a questão, numa obra-prima do raciocínio teológico: na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo que essas três pessoas são distintas umas das outras. Assim, nas palavras do Credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo não há três deuses, mas um só Deus. Como se isso não estivesse suficientemente claro, a enciclopédia cita o teólogo do século N. São Gregório, o milagreiro: não há, portanto, nada que tenha sido criado, nada que tenha sido sujeitado a outro na Trindade, nem há nada que tenha sido acrescentado corno se uma vez não tivesse existido, mas entrado depois. Portanto, o Pai jamais esteve sem o Filho, nem o Filho sem o Espírito Santo, e essa mesma Trindade é imutável e inalterável para sempre. Quaisquer que tenham sido os milagres que deram a São Gregório seu apelido, não eram milagres de lucidez. Suas palavras carregam o traço obscurantista característico da teologia, que diferentemente da ciência e da maioria dos outros ramos da sabedoria humana não mudou em 18 séculos. Thomas Jefferson, como tantas outras vezes, falou bem quando disse: o ridículo é a única arma que pode ser usada contra proposições ininteligíveis. As ideias têm de ser definidas para que a razão possa agir sobre elas, e nenhum homem jamais teve uma ideia definida sobre a Trindade. Não passa do abracadabra dos charlatães que se autodenominam sacerdotes de Jesus. A outra coisa que não posso deixar de ressaltar é a confiança pretensiosa com a qual os religiosos atribuem mínimos detalhes àquilo para o que nenhum deles tem nenhuma prova nem poderia ter. Talvez seja exatamente o fato de que não há provas que sustentem as opiniões teológicas, para qualquer lado, que alimente a hostilidade draconiana característica em relação a quem tem uma opinião ligeiramente diferente, sobretudo, como ocorre, na área específica da Trindade. Jefferson lançou o ridículo sobre a doutrina de que, nas palavras dele, há três deuses, em sua crítica ao calvinismo. Mas é principalmente o ramo católico romano da cristandade que empurra seu recorrente flerte com o politeísmo para a inflação descontrolada. A Trindade é São, a crescida de Maria, Rainha do Céu, que só não é deusa no nome, mas que certamente coloca o próprio Deus em segundo lugar como alvo de preces. O panteão ainda é inchado por um exército de santos, cujo poder de intercessão faz com que eles sejam, se não semideuses, úteis em seus assuntos específicos. O Fórum da Comunidade Católica nos dá uma mão e lista 5.120 santos, 18 junto com suas áreas de especialidade, que incluem dores abdominais, vítimas de abusos, anorexia, vendedores de armas, ferreiros, fraturas de ossos, técnicos de explosivos e problemas intestinais, para ficar só no comecinho da lista. E não podemos esquecer os coros angélicos, organizados em 9 ordens: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e os anjos simples, incluindo nossos melhores amigos, os sempre atentos anjos da guarda. O que me impressiona na mitologia católica é em parte seu quitiche de mau gosto, mas principalmente a tranquilidade com que essa gente vai criando os detalhes. É uma invenção descarada. O Papa João Paulo II criou mais santos que todos os seus antecessores de vários séculos juntos, e tinha uma afinidade especial com a Virgem Maria. Seus impulsos politeístas ficaram dramaticamente demonstrados em 1981, quando sofreu uma tentativa de assassinato em Roma e atribuiu sua sobrevivência à intervenção de Nossa Senhora de Fátima, uma mão materna guiou a bala. Não dá para não se perguntar por que ela não a guiou para que se desviasse de vez dele. Ou se pode questionar se a equipe de cirurgiões que o operou por 6 horas não merece pelo menos uma parte do crédito, mas talvez as mãos deles também tenham sido maternalmente guiadas. O ponto relevante é que não foi só Nossa Senhora que, na opinião do Papa, guiou a bala, mas especificamente Nossa Senhora de Fátima. Presume-se que Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora de Akita, Nossa Senhora de Zeitun, Nossa Senhora de Garabandal e Nossa Senhora de Knoki estavam ocupadas com outros afazeres naquela hora. Como os gregos, os romanos e os vikings lidam com essas charadas politológicas? Vênus era só outro nome para Afrodite ou elas eram duas deusas distintas do amor? Thor, com seu martelo, era uma manifestação de Wotan ou outro deus? Quem se importa? A vida é curta demais para nos preocuparmos com a distinção entre os muitos produtos da imaginação. Como já tratei um pouco do politeísmo para evitar a acusação de negligência, não direi mais nada sobre ele. Em nome da concisão, vou me referir a todas as divindades, sejam poli ou monoteístas, como apenas Deus. Também tenho consciência de que o Deus de Abraão é, para usar termos leves, agressivamente masculino, e esse fato o aceitarei como convenção para uso dos pronomes. Teólogos mais sofisticados declaram que Deus não tem sexo, embora algumas teólogas feministas queiram compensar injustiças históricas designando a mulher. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre uma mulher inexistente e um homem inexistente? Imagino que, no cruzamento irreal entre teologia e feminismo, a existência possa mesmo ser um atributo menos importante que o gênero. Sei que aqueles que criticam a religião podem ser atacados por não dar o devido crédito à fértil diversidade de tradições e visões de mundo que vêm sendo chamadas de religiosas. Obras antropologicamente informadas, de O Ramo de Ouro, de James Prazer, A Religião Explained, de Pascal Boyer, ou em Gods We Trust e Acreditamos em Deuses, de Scott Atran, documentam de forma fascinante a bizarra fenomenologia das superstições e dos rituais. Leia esses livros e maravilhe-se com a riqueza da credulidade humana. Mas não é essa a natureza deste livro. Condeno o sobrenaturalismo em todas as suas formas, e o modo mais eficaz de prosseguir é me concentrar na forma que tem a maior chance de ser familiar aos meus leitores, a forma que influencia mais ameaçadoramente todas as nossas sociedades. É provável que a maioria dos meus leitores tenha sido criada em uma ou outra das três grandes religiões monoteístas da atualidade, 4, se se contar o mormonismo, todas as quais remontam ao patriarca mitológico Abraão, e será conveniente manter essa família de tradições em mente ao longo do restante do livro. Este é um momento tão bom quanto qualquer outro para antecipar uma réplica provável ao livro, que se não aparecesse aqui surgiria, com certeza absoluta, numa resenha: eu também não acredito no Deus em que Dawkins não acredita. Não acredito num senhor de compridas barbas brancas que fica no céu. aquele senhor é um elemento irrelevante de distração, e suas barbas são tão tediosas quanto compridas. Na verdade, a distração é pior que irrelevante. Sua bobice é calculada para dizer.